O tempo oportuno. Ponto 59. Exortamo-vos a não receber em vão a graça de Deus, porque a graça divina pode encher as nossas almas nesta quaresma, desde que não cerremos as portas do coração. Temos de ter estas boas disposições, o desejo de nos transformar realmente, de não brincar com a graça do Senhor. Não gosto de falar de temor, porque o que move o cristão é o amor de Deus, que se nos manifestou em Cristo e que nos ensina a amar todos os homens e a criação inteira. Mas devemos falar de responsabilidade, seriedade. Não queirais enganar-vos a vós mesmos. De Deus não se zomba, adverte-nos o mesmo apóstolo. É preciso decidir-se. Não é lícito viver tentando manter acesas, como diz o povo, uma vela a São Miguel e outra ao diabo. É preciso apagar a vela do diabo. Temos de consumir a vida fazendo-a arder inteiramente ao serviço do Senhor. Se o nosso empenho pela santidade é sincero, se temos a docilidade de nos abandonar nas mãos de Deus, tudo correrá bem, porque Ele está sempre disposto a dar-nos a sua graça, e especialmente neste tempo, a graça de uma nova conversão, de uma melhoria da nossa vida de cristãos. Não podemos considerar esta quaresma como uma época mais, repetição cíclica do tempo litúrgico. Este momento é único, é uma ajuda divina que é necessário aproveitar. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós, hoje, agora, uma grande mudança. Eis o tempo oportuno que pode ser o dia da salvação. Outra vez se ouvem os apelos do bom pastor, o carinhoso chamamento. Ego, vocasse, te nominum tuo. Chama-nos a cada um pelo nosso nome, com o nome familiar com que nos tratam as pessoas que nos amam. A ternura de Jesus por nós não cabe em palavras. Contemplai comigo esta maravilha do amor de Deus. O Senhor vem ao nosso encontro, espera por nós, coloca-se à beira do caminho, para que não tenhamos outra solução senão vê-lo. E chama-nos pessoalmente, falando-nos das nossas coisas, que são também as suas, movendo a nossa consciência à compreensão, abrindo-a à generosidade, imprimindo na nossa alma o desejo de sermos fiéis, de podermos chamar-nos seus discípulos. Basta ouvir essas palavras íntimas da graça, que são como que uma repreensão, tantas vezes afetuosa, para nos darmos conta de que não se esqueceu de nós durante todo aquele tempo em que, por culpa nossa, nós não o vimos. Cristo ama-nos com o amor inesgotável que cabe no seu coração de Deus. Reparai na sua insistência. Ouvi-te no tempo oportuno, ajudei-te no dia de salvação. Já que Ele te promete a glória, o seu amor, e te oferece oportunamente e te chama, tu que lhe hás de dar? Como responderás? Como responderei eu também a esse amor de Jesus que passa? Aqui está, diante de nós, este dia de salvação. O chamamento do bom pastor chega até vós. Eu chamei-te a ti pelo teu nome. É preciso responder. Amor com amor se paga. Dizendo-lhe, chamastes por mim e aqui estou. Estou decidida que não passe este tempo de quaresma como passa a água sobre as pedras sem deixar rasto. Deixar-me-ei empapar, transformar. Converter-me-ei, dirigir-me-ei de novo ao Senhor, querendo-lhe como Ele deseja ser querido. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Que resta do teu coração, comenta Santo Agostinho, para que possas amar-te a ti mesmo. Que resta da tua alma e da tua mente? Exceptota, afirma. Quem te fez exige tudo de ti.